neste momento, sinto que estamos muito próximos do limite e que há situações em que estamos no limite. Um estudo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa indicava que até meados de março o número de óbitos em Portugal por Covid-19 chegará aos 20 mil. Nós neste momento temos 9.465. Se continuarmos a somar um número de óbitos semelhante àquele que temos à data e o ultrapassarmos, o que se afigura bastante possível, é possível que esse número seja atingido. Eu acredito que há disponibilidade para aprofundarmos esse relacionamento. Contudo, também não hesitamos em dizer que se esse aprofundamento não for possível, que teremos que tomar medidas extremas, entre eles a requisição civil. Mas repare, isso significa o quê? Significa que nós recebemos um conjunto de infraestruturas que não conhecemos, que têm agendas operatórias, que têm agendas de prestação de cuidados. Estou a dizer que tudo aquilo que seja um bom acordo é preferível do que uma situação de conflito.